Coitada dessa moça, tomou uma, tomou todas. Tem batom espalhado no rosto, só não tem na boca. E gasta um beijo lá e outro cá. Acha que tem que endoidar pra superar. Sabe essa moça que sempre sofreu e perdeu. Passa vergonha.